Viajante deste mundo, sem saber onde chegar, vagabundo que tem seu lar em toda parte onde alguém sorri e lhe pede pra ficar. Paris, cidade luz, eu sou feliz, pois em teus braços posso amar. Fufu, Madre imperial dos meus amores, onde sempre encontrarei Dolores. Roma, cidade eterna que faz sonhar, guarda minha lutia me esperar. Paris, cidade luz, eu sou feliz, pois em teus braços posso amar. Fru, fru. Madre imperial dos meus amores, onde sempre encontrarei Dolores. Uma cidade eterna que vai sonhar, guarda minha lutia de esperar. Paris, cidade luz, eu sou feliz, pois em teus braços posso amar. Fufu, Madre imperial dos meus amores, onde sempre encontrarei Dolores. Roma, cidade eterna que faz sonhar, guarda minha lutia esperar.